para o centro de Sissi em 125 decimal 1, alternando em 128 decimal 35. 125 decimal 1, alternativa 128 35, muito obrigado. Sono 0, 129 122. Papa Romeu, Serra Gofiosa, solicita descida para 1.500 pés. Gente, descida para 1.500 pés, Serra Gofiosa. Gente, descida para 1.500 pés. Papa Romeu, Serra Gofiosa, que tem frequência livre do presente, reporta para regresso. Frequência livre, reporta para regresso. Salvador, boa tarde, 4714. Salvador 714, senhora identificação, chegada com médio 1, desse mantém ao nível 060. 9128 decolar 227, controle 20 decimal 8 1. Já. Tá, jogou 9128. Boa, 9128, boa tarde. Contato radar, saída PUCA, nível 350. Saída PUCA, solicita o 290, coordenação central. Sente, subiu, mantém o nível 290, o gol 9128. É autorizado ao 290, gol 9128. Correção, 9128. Autorizado direto Maceió, nível 290. Autorizado direto, nível 290, o gol 9128. Chinema 330, detenção de instruções para 2010, ajuste no 04. Livre procedimento, reporta estabilizado. Desce para 2.000 pés, seguindo as instruções, ajustado em 1.0 no 4, ou informar estabilizado. Foi LS da 1.0, já é 6.3.0. 4.7.14, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 com 1.0, 1.4, não ajuste o 147.14. Quando puder autorizar voar, está vida presente? Autorizado está vida presente, em redução para 230 nós, o TAM 4.7.14. Bomb Trapper 230 nós, 4.7.14. Bom trabalho, nunca acabou, agora só segunda-feira, graças a Deus. 804, fly direct to Itap intersection. Good, fly Itap down to 804. Luna de 128, chama Centro Recife, em 125, decimal 45. Papa Rodolfo, Serra Gofiosca, mantenha-se na escuta do controle, ajuste no 04. Ajuste no 04, Serra Gofiosca. Without restrictions, QNH 1014. Clear ILS com established. Clear descent 2000 unrestricted with 104 count 3834. Localizador Oceania 6330. 6330, chama a Torre Salvadorinho, 118, decimal 95. 1895. 147-14, desça para 2006, autorizado o procedimento, reporta no localizador. Voltarei localizador, 4794. Vento 190 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, janeiro 6330. Salvador, boa tarde, 1444, ponto espera do 10. Este é o 41144, mantenha o ponto de espera. Tem condições de agilizar a 540 pela torre de decola de imediato? Imediatamente, senhor. Azul 41144, inicialmente a linha aí mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero agilizando, 4144, ali mantém. Chame 6330, Solos 40, livre pista direita, chame Solos Salvador, 121 decimal 9. Direita 129, posicionamento 6330. Outro 714. Quatro 714, controle. 1-4-7-1-4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa em Embraer 190, Companhia Azul, iniciando rolagem. Tá, aguardando, 3-7-1-4. 4714, avistado, vento 190 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, tá, 4714. Azul 4144, decolador 42, chame agora o controle Salvador 120 decimal 8. 08, boa. Salvador, azul 4144, devido a informações à frente, solicita com referências visuais, curvar à direita. Azul 4144, sente. Devido a informações, autorizado curvar à direita na proa de Elefa. Proa de Elefa, azul 4144. Sete, no quatro, Solos 45, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121 decimal 9. 804, call for the final one, 118.95. Roger, down 3804, the date. 118.95, it's down 3804. Roger, down 3804. Tower down 3804, good morning. Turn 3804, good morning. You're cleared to land runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, down 3804. Jokers 38, confirma. Do som? Confirma o som, está na radial 055 do Salvador, afastado 118 milhas, confirma. Chama o controle Aracaju no 20.3, Joker 28. Azul 41144, chama o centro Recife em 126.0. Centro Recife 260, 444. Obrigado, boa tarde. Boa. Corre Salvador, boa tarde, Azul 2740, está no ponto 0 da 10, visual com tráfego. 2740, observa o tráfego, após a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém a 10 após o 2740. Tem algum filante com visual com campo, confirma? Afirmativo, visual com campo, Serra do Céu. Torre 118.95. 118.95, Serra do Céu. Turn 3804 on the ground at 51. Leave the runway by your right and call ground 11.9 up. Taking the course on the right, 1217, turn 3804. 11.9, is the ground. 219, sorry. Então, chega da manda e você mantém o nível de voo 050. O 2230 acionou o IDENT, está sem contato com o Recife, autorizado a descer até o 050, chegada a man 2230. Suficiente, parceiro 2230. Nossa, para mim é do pedágio, visual com campo. Sítio para o Serra Golf de Oscar, reporta final 17. Reporta final 97, Serra Golfiel. Serra Golfiel, só autorizado, voar direto para 197, vai reportar final e conta na medida do possível. Torre, Serra Golfiel, que tem permissão de fazer dois toques de arremessidas e um toque posicional na 197. Gente, está sujeito ao tráfego, reporta final 97, Serra Golfiel. Reporta final 97, Serra Golfiel. Decolada 53, chame controle de Salvador, 1208, bom. 208, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, azul 2740 na Conde, passa mil pés. Azul 2740, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Conde, nível 1970. Saída Conde a 1970, 2740. Controle, autorizo 2230, curva à esquerda para o ATOC, evitar uma formação. Autorizado, Zona Coreia de TOC, 2230. Grato, boa TOC, 2230. Tráfego Salvador, boa tarde, da 3378, para contra autorização Fortaleza. Serra Golf Oscar, final da 17. Deixa bom, Serra Golf Oscar, autorizado, toque e arremetida, pista 97, vento 1,0 graus, 089. Autorizado, toque e arremetida, 97. Romeu Serra Golf Oscar, tocou RMDU 59, curva à direita, vai girar uma base curta para 17 novamente pela direita, não atrás para informar na final do 10. Direita, Serra Golf Oscar. Série do 2230, desça para 2010, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000, autorizado LS, reporta estabilizado, 2230. Júpiter 28, contato radar estabelecido, um minuto para a posição Conde. Após Conde, voe pelo, para interceptar a chegada Bonf, reporta para o controle quando o nível de descida. Diga 28, autorizado Varna Proz de Bonf, desce e mantenha o nível de voo 050. Copiou Proz de Bonf, o Joker 28, confirma. Abrilha segue 3/3, confirme se copiou a instrução do controle, Varna Proz de Bonf. Azul 4442, autorizando alinhar e decolar, estou no zero. Vento 190 graus, 099. Alinha e decola, pista 10, azul 4442. Final da 97, o Sierra Golf Oscar. Gente, Sierra Toque vai reportar a nova base pela direita. Abra a nova base pela direita. Papa Romeu Serra Golf Oscar, com arremetido ao 03. Informo que vai curva à direita agora, na proa do farol de Itapuã, iniciar a espera. Temos aeronave já interceptando, duna 10 milhas na cabeceira. Só espera sobre Itapuã, o Sierra Golf Oscar. Firma. 0750 tráfego 12 horas, 28 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 150, descendo até o 050, Alfa 27. Gente de tráfego azul 27, 40. Joker 28, tráfego 10 horas, 23 milhas, rumo nordeste, cruzando uma centena, correção, cruzando nível 110, subindo 170, Alfa Tango 72. Controle, boa tarde, azul 44, passo 2. Azul 44, 42, contato radar na decolagem, saída São Bruno, nível 320. São Bruno, 320, 44, 42, obrigado. Pode voar São? Obrigado, Leda. Leda, obrigado. Azul 2740, veteração para prosseguir na subida, curva direita na proa 080. Foi pro 2740? Afirmativo, tendo como limite o nível 140. Direita 080, limitado pelo nível 140. Passaria 2230, estabilizou. 2230, torre 2895. 1895, 2230. Você espera com comando à esquerda, aguardar para cruzar o campo, carga o campo. Torre Salvador, passaria 2230. 2230, marcador externo, vento 170 graus, 099. Autorizado pouso, pista 110, informa o tráfego à sua direita, tipo Charlie 150, em espera, não interfere. 72230. 127, Voiduna, desça para 2000 pés, o ajuste na 014. Autorizado procedimento, recorda estabilizado. Duna 2000, na 014, autorizado, reporte estabilizado, gol 1227. Azul 2740, autorizado a reassumir o BC da saída na Proa de Conde. Proa de Conde 2740, Conde pode dar presente, direto Conde? Privado, direto Conde. Direto Conde 2740. Após a TR, você tem a posição 2013? Posição, após a TR, valinha e mantém-se, capiceiro 90. Já está visual com o contrato? Negativo, agora sim, visual, após a TR, ali mantém, 2013, gol. Golf Oscar, autorizado, abandonando a espera, curva direita, vai cruzar o campo, na final da 1-0, reporte livrando. Serra Golf Oscar, curva direita, irá cruzar o campo, Serra Golf Oscar. Reportará livrando o eixo da 1-0, Serra Golf Oscar. A Golf Oscar, na medida do possível, agiliza o cruzamento. Apenas confirmando após o final. Afirmativo, ponto final. Passarela 2230, solo 08, livre pista direita, chame solo Salvador, 1-2, 1-9. 1-2-1-9 pro passarela 2230. Golfiosca, pronto para gerar base, dá o 97. Paulo Romeu, Serra Golfiosca, atualizar base, reporte final. Reporte final da 97, Serra Golfiosca. 0-1-3, atualizada a decolagem pista no 0, vento no 70 graus, 09 graus. Atualizada a decolagem, 2-0-3, gol. Corre, boa tarde, TAN 3605, ponto, espere pronto. TAN 3605, após o tráfego da Agonia, se a rolagem ali, mantém, capoeira no 0. Após o gol, a linha aí mantendo 0, TAN 3605. Gente, o Lima, Lima Fox, mantém a posição. O meu Serra Golfiosca, autorizado pouso, pistão 7, vento 170 graus, 09 nós. Autorizado pouso 97, Serra Golfiosca. Apolo 043, decolado 10, chame controle Salvador, 120, decimal 8, meu voo. 208, o voo, 2013. Barro meu Serra Golfiosca, solo 1, autorizado backtrack, livre na bata. Lima, Lima Fox, autorizado, a linha alemã de cabeceira no 7, a retaguarda do Charlie no 50. Gona 255, a senhora identificação de chegada bom, se desse mantenha o nível de voo 050. Para 050, chegada bom, voo 1255. Chanamel 141, boa tarde, senhora identificação chegada bom, se desça e mantenha o nível de voo 230, reduza para 250 nós. Chanamel 141, autorizado para 060. Afirmativo, desse mantém o nível 060. Estou estabilizado, gol 1227. 1227, completa procedimento com a torre, 1118, decimal 95. Completa 1895, gol 1227, boa tarde. Joker 28, desça para 3.000 pés, ajuste no 04. Joker 28, controle não copiou, confirme. Azul 2740, serviço radar encerrado, minuto para a posição Conde, chama o controle Aracaju, 120 decimal 3. Controle Aracaju 203, 2740, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 120 decimal 8, bom dia. 208, 3605, obrigado, bom final de semana. Gente, o Papa Papa Lima, Lima Fox, mantém a cabeceira no set, aeronave na 10, já passou externo. 05. Frequência livre, boa. Sala de restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste no 04. Para 4.000, ajustado no 04, voo 9255. Para o controle? Controle, só para o nome do aeroporto, na presença do Dragão de Veracruz, mantém 110, com regresso. Gente, Papa Romeu, novembro, acho que mantenha-se via corredores, sobre regras de voo visual, ajuste no 04. 04, no aeroporto. Controle Salvador, Chanel 63, zona 6, descendo com 1-0. Chama 315, acione a identificação, chegada manda e se mantém ao nível de voo 070. Reduz a velocidade para 250 nós, 250 nós. Salvador, boa tarde, Chama 2, informação ao demais. Chama 315, copiou as instruções de controle? Afirmo, copiou a redução 250, o Chama 6315, só confirma as duas histórias, senão... 070, nível de voo 070, Xanema 315. 070, 2509, Xanema 315. 2013, chama Centro Recife, 26, decimal 0. 260, 203. Xanema 226, senhora identificação, chegada Gomes de Uno, desça e mantenha o nível de voo 070. Gente, o Joker 28 desceu para 2.000 pés, autorizado ele é sector da pista no zero, recorda se estabilizar. Então 3605, autorizado voar na cruz de Leda. Leda, 3605. Toda a Chanel 6305 pode voar a mão, o toque está presente? A Chanel 3105, mantém a vestida chegada, número 3 na aproximação. Número 3 na aproximação, mantém o pescoço, 3105. 17, Salo 17. Livre pista direita, chame Salo Salvador. 121, decimal 9. Direito 219, igual a 227. Joker 28, mantenha 2.000 pés, está autorizado ao final do procedimento. Rui Duna da presente, informe estabilizado. Para a decolagem do Lima Lima Fox. Papa Papa Lima Lima Fox. Decolado ao zona 8, chame controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. Certo, vamos ver se tem mais. controle, papapá, Lima, Lima, Fox. 120.8. Controle, papapá, Lima, Lima, Fox. Papapá, Lima, Lima, Fox, descida São João, suba para o nível de voo 200. Tem possibilidade de mantermos para o 190, só para evitar a formação aqui na direita? Cruzando a manteira para o 190. Primeiro para o 200, Lima, Lima, Fox. Centro 3605, chama Centro Recife em 125, décima 1. 258, confirme. 25, décima 1, primária, secundária, 128, décima 35. 251, 2835, obrigado. 3605. 823, preciso voltar aqui até a captura 10 para a área após o colégio. 23, não decola da intercessão. Firmo, ingressa, agilizando e reporta na cabeceira 10, pronto. Joker 23. Ingressa na pista e eu informará quando pronto. Dois, cinco, cinco, reduza para 2, 10 mais. 2, 10, vou no 2, 5, 5. 255, chama sinal em 119, décima 8. 19,8. Chama 6315, décima 5, nível de voo 060. 060, no 5. Controle final, gol 1255, passa 8.000 para 4.000. Vai passar bom, sim. Vou no 255, desça para 4.000 pés, o ajuste no 04, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, vou no 255. Bom, meu nome é Merótica Wish, que traça alguma hora, 5 milhas, mantendo 2 mil pés, 1A27. Afirmo, November of Wish não está visual, mas atento ao tráfego, November of Wish. Frente. Chama 315, reduz a velocidade para 2309. A sua escuta, prossiga, o Chama 315. Reduz a velocidade para 2309. 2309, Oxalé 63, zona C. Oxalé 6226, reduz a velocidade para 2309. 2309, 23, autorizado decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 109. Eita, para 3 mil pés, igual no 255. Para 3 mil no 255. 2509, Xenemé 320. Xenemé 141, reduz a velocidade para 200 nós, 200 nós. Chama 6141, chama sinal Salvador em 119, décima 8. É 141, desça para 4 mil pés, o ajuste no 04. Joker 28, está uma milha para o marcador externo, completa aproximação, chame a torre em Salvador, 118, decimal 95, muito grato pela colaboração. Na proteção, a reporta visual com o campo. Chanema 315, desça mantenha o nível de voo 050. 050, Chanema 6315. Chanema 226, desça mantenha o 060. 060, poderia levar na proteção ou 6226? Negativo, número 4 na aproximação, o Xanemia 226. Sim, obrigado. Xanemia 320, desse mantém o nível de voo 070. mantenha o nível de voo 070. 070, Cinema 320. Eu sou Tata Pra Lima, Lima Fox, confirme intenções. Subi até o 200 para checar a autorização e autorizado para checar o 240. Desculpa para nível de voo 240, Lima Lima Fox. Ok, mas como está funcionando o 1 ou para o 240, Lima Lima Fox? 1-0-8. GP23, controle de Salvador, 2-0-8. Tata Pra Lima, Lima Fox, controle. Você escuta? Aposto por quantas milhas irá ser afastado do Salvador? Aproximadamente 40 a 45 milhas, ok? Bem, desça para 2 mil pés e informe se precisar no localizador. 2 mil, repórter estabilizado no local, voo na 2 mil, tempo. 109. 2109, Xenia 63, número 5. Ela 226, reduz a velocidade para 2109. 2109, 6226. 1255, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 4 milhas com rumo nordeste, mantendo 1.506, um tráfego visual para pouso na 17. Sim, estamos o mesmo aqui no GQS, também estamos visual com ele. Na minha 141 está reautorizado para 3 mil pés, o ajuste na 094. 3 mil, 0 no 4, é 1-4-2-0. 280 do VR de Salvador. Esquerda 360, limitado pela 280 de Salvador, 6286. Joker 23, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 210. Joker 23. Joker 23, autorização para prosseguir na subida, curva direita na proa 335. Joker 23, direita 335. Joker 23, tem como limite o nível de voo 060. Joker 23, restrito 060. Vai... Tem quantos de backtrack na pista? Backtrack na pista.